Morro de São Paulo, decolando da 17, curva à direita, saída Gole até Gole. O transponder é o 54, perdão, o transponder é o padrão 0123 e o controle 1980, proteja. Só o controle 198 agora, ok? Correto, chame a torre 186 para acionamento, que é H612, o teu abelo, Quebec certo? 0 único, ok, bom voo. 08, ok. Reporte para ingresso no 7. Eu 54, solo agora os 1800, chame o solo em 121.9, botão 3154. 219, boa tarde. Solo Salvador, tá 3154, boa tarde, livrou. 3154, boa tarde, prossiga na Alfa e Juliette até o portão 08. Alfa, Juliette 08, 3154. Ano 186, grato, bom serviço. E Lima. Se Lima, reporte estabilizado na final da 28. Alô, Lima. Para ingresso na 17, Serra, na volta dele. CA Novembro Vitor, aguarde um instante. Ingresso na 7. CA Novembro Vitor, aguarde um instante, ok? Controle Salvador, Pacal 08. Pacal 08, chame agora Recife na frequência 12685 para casa 08. Pode chamar Recife ao turismo direto a 12, quer trazer? Chame Recife para possibilidade na frequência 12685 para casa 08. Alfa Vitor Juliette, reporte ingressando no corredor Interlagos. Alfa Vitor Juliette. Lambda 35, vamos só reorganizar a nossa subida aqui. Prezado, então, alinhar e manter a cabeceira 35, o CA 9 Vitor, no perfil Momo Flock, após decolagem irá curvar à direita, chame pronto. Relativo, passaremos pronto. Manda o CA 9 Vitor, após decolagem curva à esquerda. Relativo, curva à esquerda. Azul 4064, está cruzando 065 para o 050. Se mantém 2000, Cari após Cariuzan para o final LS Lu para a pista 28. Azul 4064. Ok, ciente para 2000. Confirma ajuste. Ajuste 1012. Para interceptar a final do 28. Gol no 807, desça e mantenha 3000. Gol no 807. Desça e mantenha 3000 no 807. Ponte, inicie redução para 200 nós. Reduzindo 200 nós, 807. 203, é o pátio 5? Ah, sim, Matheus. Livre primeira esquerda e chame o solo em 121, decimal 9. 129, grato, professor. Solo, testa para transação boa tarde. Oscar Golfo Lima, boa tarde. Prossiga na Alfa Juliette, chame novamente na Taxi Lima, ok? Solo Lima, Juliette Lima. Solo Juliette Lima, boa tarde. Eu tenho já aprovado 340 BH, aceita? Aceito. Aprovado, Lima Juliette Lima, Salvador BH, nível 340, pela Upper Whisky 58. Decola da 17 com curva direita, saída gole, transição Gonza. O transponder é o 5431 e o controle opera em 119, decimal 35, cottage. Autorizado 340 na Upper Whisky 58 para BH, sai na gole Gonza com curva direita 17 e o transponder é 5431. Correto, só o controle é 119 decimal 8, ok, Lima Juliette Lima? Controle grande 98, sim, obrigado. Boa, para táxi acionamento, chame a tua 18.6, QNH 1012, a formação é a Quebec, qual é o teu B do Lima? Lima, qual é o poder? Ainda não está embarcado não, seja um 4. Ok, quando na torre, informe então a torre, ok? Confirme com a torre. Intenções é modificar as regras? Afirmativo, da cena para 3.000, o Max Salado. Gente. Autorizado a linha mantendo 7. O controle está passando mais chalata, já está avisado com o aeródromo, a partida presente modifica as regras de voo. Solicita a prova da rotatória. Max Alfa solicita a modificação das regras. Modificando as regras agora ao 07, desça para a altitude de tráfego, Max Alfa. Mais 14064, interceptando o curso do localizador do Zulu 28. Torre, 118.6, bom pouso. Obrigado. Torre Salvador, muito boa tarde, de Azul 4064. Afinal, 4 milhas externo, Zulu 28, estabilizado, localizador. Azul 4064, continue a aproximação, aguarde a autorização para pouso, tráfego ainda não avistado. Afirmativo, 4064, continuando. Alfa Vitor Juliette, controle. Passam 360 pela sua esquerda, após reporte passando para IP Alfa Vitor Juliette para sequenciamento pista 97. Mantém 280 sem restrição. C 7, no nível 100, lançamento, reporte para descida, ou a outro nível para lançamento. Controle 1980, corteja. Autorizado 220, Ilhéus, direto, decola da cabeceira 28, curva esquerda, gole Eval, após direto, Ilhéus. Transporte 5443, 198. Correto, no 649, chame para o posicionamento. Cortará. Bosta Gurulima, escuta, olha, do solo. 03. O Oscar Golf Lima na escuta do solo. 09, controle agora em 19.8, bom voo. Passa. Prova para 03, está aprovado para Brasília, o nível 340, Upslow 17. Decola da pista 28, curva à esquerda, saída agora e transição ao fito. Transponder ao 5437, o controle 1980, corteja. 7 até 80 na IPIT com 1012, OTAN 3235 até o nível 080, confirmado. Até o 40, descendo até o 40, 040. Até o 40, muito obrigado. O Vitor Juliette, reposte na rotatória Alfa Vitor Juliette. 5443. Ah, ok, gente, obrigado. Falou, tá. 3193, está pronto para push-back, estacionamento 02. Está livre o posicionamento do 3193, chama para o táxi. QNH agora é 1012. 1012, reportarei para o táxi, está 3193. Mike Charlie Alpha, número 1 para a pista, na 7, Mike Charlie Alpha. Oi, tio, poderia chamar a torre da presente? 118.6, bom pouso. Grato, Charlie Alpha. 1807, 118.6. 18.6. Alagoa, Estilo Quebec Serra. Estilo Quebec Serra, submantém o 040 na pista da saída, gole. Estilo Quebec Serra, reporte para modificar as regras. Autorizado, direto morro da presente? Autorizado. Tá. 7, final longa, trem baixado e travado. 1807, continue a aproximação, aguarde pista livre, o ajuste 1012. 7807. Azul 4064, solo 11, livre esquerda, e chame o solo em 121, décimo 9, antes da Alfa. Livre esquerda, solo 219, antes da Alfa, azul 4064. Passando para o número 3, Marcos Falel. 119.8. 119.8. Alfa Vitor Juliette 7. Solo Salvador Azul 4064, livrando na Delta. Azul 4064, muito boa tarde, prossiga na Alfa Juliette até o portão 09. Alfa Juliette até o portão 09, 4064. Travado. Mike Charlie Alpha, tá visual com a aeronave na aproximação para o pouso da 28. Positivo, visual com a aeronave na aproximação para o 28. A aeronave está aproximadamente a 4 milhas para o pouso. O senhor tem como se encaixar como número 2 para o pouso? Serra Novembro Vitor, chame agora Recife na frequência 12685, Serra Novembro Vitor. Serra Novembro Vitor. 360 pela esquerda, e reporta receptando o sinal da 17, o Mike Charlie Alpha. Ok, o Mike Charlie Alpha tinha condição de pousar anteriormente, mas vai fazer o 360 pela esquerda. Ponto meia para pouso, Alfa Vitor Juliette. 18.6, Alfa Vitor Juliette, bom feito. Mantenha a rotatória a 1.500 pés, Alfa Vitor Juliette. Sente, a rotatória 1.500. Charlie Alpha, autorizado pouso na pista 17, vento de 240 graus, com 0 nós. Charlie Alpha, livre pouso na 7 com a chave de trem, baixado de checado. Alfa Vitor Juliette, na rotatória visual com a pista 5, Mike Charlie Alpha. Prossiga com o número 2 para pouso na 7, e o Alfa Vitor Juliette, reporta sinal de 3 milhas. Reporta sinal de 3 milhas, Alfa Vitor Juliette. Ano 807, solo agora 14, esquerda chama solo em 121, decimal 9. Livrando a esquerda, chama solo em 1219, gol 1807. Nada, tá livre, seu push, chame para o táxi. QNH 1012. Ok, 1012, continuaremos com solo após o B703. Solo é o gol 1807, livrou a esquerda. 1807, consiga ingressando no pátio 3. Via táxi 1kg, chame para ingresso no pátio principal. Via pátio 3kg, chamará para ingresso no pátio principal, gol no 807. Alfredo Juliette, pode descer a critério do comandante? Alfredo Juliette, com aproximação e aguarde para o pouso. No solo agora, o Zuno 6, livre na Quebec, faça o 180 e aguarde para ingressar na pista. Vai fazer o lugar na Quebec, fazer o 70, aguarda. Vai, tá, já, tudo confirmar, eu tô visual aqui com certa fumaça na aproximação da 107. Sabe informar o que é aquela fumaça? Ponto 2, 3, 45 e Guarulhos. Está livre contornar a ilha à sua direita, após Alfa, Delta, perdão, Alfa e Golf, o ponto de espera da 28, ajustado 1012, quando pronto, a torre 18,6 para decolar. Tem um bom voo, uma boa tarde, o TAM 3193. Bem, aqui é o Oliveira Taxi, 18,6, ponto de espera da 28, 1012, ajuste, TAM 3193, obrigado, boa tarde. Bom, 1897, está livre ingressar no pátio 1 para o portão 0612, 1807, perdão. Confirme após, só decola como 1781, confirme. O gol 1807 vai ingressar e vai para o gate 6, meia dúzia. Já confirma o número do próximo gol. 97, Alfa Vitor Direto. Não, é para Guarulhos, é 1781. Não, negativo então, é outro voo, nós vamos para o Galeão. Ok, gente, bom. Chame então para a cópia. Vai chamar, no 8-7. Romita Juliette, no solo às 1:09, autorizado backtrack, táxi via pista até a Pátio da Bata, suporte pista livre. Itália Alfa prossegue táxi via pista até o Pátio do Graé, reporte pista livre. Objeto 6703, táxi POB 86, corrigindo 88, autonomia 410, apenas confins. 410, confins 88, está livre o táxi contornando a ilha à sua direita, após Alfa em Golf ao ponto de espera da 28, ajustado no 012, quando pronto a torre em 186. Tem um voo e uma boa tarde, objeto 6703. Ok, muito obrigado. Contorno à direita aqui, Alfa Golf, cabeceira da 28, 1012, 186 no ponto de espera. 6703, bom trabalho, senhor. Obrigado. Comércio Livre Estacional, Vitor Giliette, boa tarde. Trek, conhecendo a Liga Estacional, Mike Charlie Alpha, boa tarde. Boa tarde, está 3193, aproximando ponte esperada 28, pronto. A linha e decola sem parar, 3193. Afirmativo. Agilize, autorizado, a linha decolar, sem parada, da 28, vento 270 graus, 079. Sim, Matheus, autorizado a linha decolar de imediato, 28, tá, 3193. Posição USAN, tem um campo à vista, tá 3835. Torre agora, 118.6, bom pouso. Torre 186, boa tarde. O 649 está livre para posicionamento, QNH 1012, chame para o táxi. Coitará, o 649. Torre Salvador, bom dia, tá 3835. 3835, avistado, cheque trem, pouso autorizado, pista 28, 260 graus, 079. Autorizado pouso, pista 28, tá 3835. Fica com a taxa Índia, está aberta, senhor? Aguarde. O Salvador, tá 3155, com a Quebec, autorização Guarulhos. Boa tarde. 3155, boa tarde, eu tenho já aprovado 340 para Guarulhos, aceita? Aceita. Tá 3155, tá livre, perdão, faltou usado para Guarulhos, o nível 340, aerovia Upper Whisky 50. A pista de uso é a 28, decola com curva a esquerda, saída Gole, Eval e após voa direto Rhodes, O transponder é o 5455 e o controle opera em 119 decimal 80, contexto. 340, atualizado Guarulhos, Aperuísque 50 até Uzaba, decola da 28, curva esquerda, Gole, Eval, Eudes, 5455198, 31155. Correto, 3155, chame pronto para o puxo e acionamento, a informação é a Quebec. Quebec, gente. Aquilo Quebec Serra. Isso com referências visuais, forma cruzando 025, aquilo Quebec Serra. 33, Aracaju, 97 a bordo, tá livre, o seu táxi controlando a ilha à sua direita, após Alfa e Golf, até o ponto de espera da cabeceira 28. Quando lá, torre 186, Kinegar 1012, tenha uma boa tarde, um bom voo no 649. Afirmativo, contorno a ilha, Alfa, Gol, ponto espera, 186. Uma boa tarde, um bom feriado, bom final de semana, obrigado. Webjet 6703, número 1 no ponto espera. Web 6703, ali mantém, pista 28. Ali mantém, 6703. Acabou de consultar. Eu estou passando mais calhapa no caso do Graé, solicita a taxa até a grada baixa. Abatando o Mike Charlie Alfa no hangar da, do Graé, solicita a taxa para ter o hangar da aeroporto da Baixa. Autorizado início do táxi, reporte para ingresso na 17, Mike Charlie Alfa. Ingresso no 7, Mike Charlie Alfa. 3835, solas 28, Olibron 219, mantém posição antes da Alfa. 219, mantém posição antes da Alfa, 3835. Avião 02, prossiga. Solo Salvador, tá 3835, livrando, tá se escuta, boa tarde. 3835, observe o Gol, taxião na Alfa, após ingresso na Alfa, enchimento da Juliette. Após o Gol, ingressa na Alfa, chamarante da Juliette, 3835. 3835, corrigindo, já confirmado aqui o portão, vai seguir na Alfa e Índia até o portão 01. Alfa e Índia para o 01, 3835.